Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. Vai ter início o 17º programa A Escola e o Meio. Agradecemos a sua atenção. Boa tarde, locutores do Clube de Rádio. Boa tarde. Então, começamos, como é hábito, com a boa sugestão musical do João Oliveira. Este é um single de Shawn Mendes. Este single está incluído no álbum And Writing. Este single chegou a ter um disco de ouro na Itália. I thought that I'd been hurt before, but no one's ever left me quite this sore. Your words cut deeper than a knife. Now I need someone to breathe me back to life. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive if I quit calling you my lover. Move on. You watch me bleed until I can't breathe, shaking, falling onto my knees. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches, tripping over myself. Just like a moth drawn to a flame, oh, you lured me in, I couldn't sense the pain. Your bitter heart cold to the touch. Now I'm gonna reap what I sow. I'm left seeing red on my own. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive if I quit calling you my lover and move on. You watch me bleed until I can't breathe, shaking, falling onto my knees. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches, tripping over myself. Gotta get you out of my head. Needle in the bed, gonna wind up dead. Needle in the bed, gotta get you out of my head. Needle in the bed, gonna wind up dead. FM Boa Nova. Temos hoje três convidados em estúdio para uma breve entrevista. A educadora Filomena Garcia, docente no Jardim de Infância da Bobadela, pertencente ao Agrupamento de Escolas da Oliveira do Hospital. E dois meninos, a Bianca, que frequenta o primeiro ano e tem 7 anos, e o Rodrigo, que frequenta o Jardim de Infância da Bobadela e tem 5 anos. Sejam bem-vindos ao nosso programa, senhora educadora. Diga-me, porquê que decidiu vir até aqui hoje com dois meninos? Porque no início do ano letivo foi-nos sugerido a participação neste programa e eu achei que seria uma experiência, pronto, interessante para os meninos e inovadora também. Muito bem, é uma experiência nova para eles. Para eles. Muito bem, Rodrigo e Bianca, sejam bem-vindos. Eu vou começar pela Bianca, para lhe perguntar que ela no ano letivo anterior estava ainda no Jardim de Infância, agora já está na escola do primeiro ciclo, e andaram à descoberta da Bobadela, tanto quanto eu sei. O que é que descobriram sobre o passado romano da Bobadela? Bianca? Havia um foro romano onde as pessoas compravam as coisas. Os produtos? Sim. E os alimentos para comerem? Sim. Sim. E o arco romano, que era o portão para esse foro. Era a entrada para o fórum, muito bem, que ainda lá está hoje, não é? Tu és da Bobadela, moras na Bobadela. É? Passas ali todos os dias, ao pé da entrada do fórum. Eu... Quase. Não, a minha tia é que vive lá, ao pé. Está bem. Olha, o que quer dizer que estás próximo do centro da cidade romana. Olha, minha linda, o que é que descobriste mais? Que havia o anfiteatro onde os romanos faziam os espetáculos. Muito bem. E sabes que tipo de espetáculos eram? Com os animais, lutas... Sim, e o que é que descobriste mais na antiga aquilo? O templo. Sim. E a palavra Neptuno na parede da igreja. Uma fonte e uma ponte. Muito bem, tudo isso do tempo dos romanos, não é assim, Bianca? Tu fizeste um trabalho muito bonito que eu vi. E o estudo do imperador Flávio Tito Domiciano. Muito bem, sim senhor, ainda se consegue lá ver isso tudo, não é? Do tempo dos romanos. Tu gostaste muito de fazer este trabalho? Sim. Então, e conta-nos porquê. Gostas de história? Gostas de descobrir Sim. a história? Porquê que gostas de história? Consegue-nos dizer? Porque é muito importante a história e aprende-se muita coisa. E ficas a saber como se vivia no passado. Que Sim. afinal ali a zona onde tu vives hoje já é habitada há muitos séculos por outros povos. Muito bem. Então vamos passar ao Rodrigo. O Rodrigo é um menino que ainda está no jardim de infância. E eu gostava de saber o que é que tem andado a fazer neste mês de atividades interessantes. No dia de Reis fizemos um lanche para os pais e para as mães. Ah, foi um dia de festa? Foi? Com Sim. bolo rei e chá. Muito bem. Dissemos um poema e a lenda do bolo rei. Então e que outras atividades fizeram, meu lindo? Os Reis Magos foram visitar o menino Jesus de Camelo e por isso nós fomos descobrir porque é que eles ficam muito tempo sem beber. E descobriram? Sim. Então o que é que descobriram? Porque é que eles ficam tanto tempo sem beber? Porque têm nas bolsas gordura. Ah, e vão se alimentando? De gatos. Muito bem. E mais, Rodrigo? Que atividades fizeram mais? A equipa da biblioteca de Oliveira foi à escola da Bobadela fazer um teatro dos Reis Magos. E era bonito o teatro? Sim. Gostaste? Sim. Contava a história dos reis, Sim. dos Reis Magos, como é que Sim. eles foram levar as prendas ao menino Jesus? Sim, de camelo. Muito bem. Então, e das histórias que têm trabalhado, Rodrigo? Qual é que tu sugeres? A do nabo gigante. Sugeres a história do nabo gigante. Sim. Porquê? Porque conta-nos a dificuldade do velhinho e da velhinha para arrancarem um nabo. Os animais ajudaram, mas será que conseguiram arrancar o nabo? Está bem, então ficamos aqui até à próxima a saber se arrancaram o nabo ou não. Se o velhinho e a velhinha conseguiram ter força ou não, ou precisaram da ajuda dos animais, não é assim? Porque a ajuda de todos é importante, não é, Rodrigo? É. Muito bem. E o que é que fizeram com esta história, Rodrigo? Fizemos um trabalho de matemática para sabermos quantos animais ajudaram o velhinho e a velhinha a arrancarem um nabo. Que Dora Filomena, dou-lhe os parabéns pelo seu dinamismo e empenho. É um lugar comum dizer que os bons professores fazem bons alunos, mas é verdade. A prova são estes meninos que vieram aqui tão simpaticamente conversar um bocadinho connosco sobre as atividades que fizeram. É assim que desde pequeninos se estimula o gosto pelo saber nos nossos alunos. Eles provavelmente não se vão esquecer desta experiência e estas atividades acabam por ser estimulantes até nestas idades tão jovens. Doravante, a educadora Filomena, como já nos disse, vai participar com o seu grupo de alunos no próximo mês, voltará cá. Será uma participação mensal. Provavelmente vai-nos trazer outros meninos, não é assim? Sim, sim, vêm aí outros dois meninos que nos vão falar das atividades que fizeram, entretanto, ao longo deste mês. Ao longo do mês de fevereiro. Muito bem. Sim. A educadora Filomena quer nos transmitir se gostou de estar aqui connosco, se acha que esta é uma experiência enriquecedora para os seus meninos? Sim, acho que é enriquecedora para eles, porque tal como disse, é um momento que diferente. Eles provavelmente também não se vão esquecer. E também para nós também é importante esta articulação com os jovens, eles também poderem ver como se faz um programa de rádio e pronto, e acho que é importante. E por isso o meu desafio de vir aqui mensalmente, pronto, como tenho muitos meninos, tem pronto, já agora? Tenho 17, mas para dar oportunidade a vários, sim. Tem 17 e tem 17 de várias idades, sim, não é? Sim, dos 5 aos 3 anos. É difícil trabalhar um grupo de alunos com idades diferentes? Não é difícil e acho para eles que é bastante enriquecedor porque eles aprendem pela interação uns com os outros. Os 3 anos aprendem, pronto, com os mais velhos, os mais velhos interajudam e ajudam os mais novos e, portanto, essa partilha também de aprendizagens e de interação entre eles é muito salutar para o desenvolvimento. Então, despedimos-nos a Bianca e Rodrigo. Até à próxima. Adeus. Adeus. Até à próxima participação da educadora Filomena com outros meninos e, provavelmente, estes dois meninos ainda voltarão cá, provavelmente lá mais para o final do ano, porque agora vêm outros colegas, não é? Mas depois poderão vir cá mais tarde. Muito obrigada. Até à próxima participação. Bem-ajam. Muito obrigada a nós. Boa Nova. Rádio. Irresistível. E, seguidamente, vamos para uma notícia de âmbito internacional que a Inês Garcia nos enviou, mas porque está a estudar matemática à forte e feio, deu a palavra aqui ao nosso Pedro Andrade, que nos vai falar desta notícia com bastante interesse. Académicos propõem Nobel da Paz para habitantes das ilhas gregas. A petição sublinha a empatia e autossacrifício dos gregos de Lesmos, Kos, Chios, Samos, Rhodes e Leros, na ajuda aos refugiados e imigrantes. A população das ilhas gregas, onde no ano passado chegou quase 1 milhão de refugiados, vai ser nomeada para o Prémio Nobel da Paz, por um grupo de académicos. A iniciativa tem o apoio do governo de Atenas. Segundo o jornal The Guardian, um grupo de académicos das universidades de Oxford, Princeton, Harvard, Cornell e Copenhaga estão a preparar uma petição ao Comitê Nobel. As nomeações encerram a 1 de fevereiro e os organizadores da proposta já reuniram com o ministro grego das Migrações, Yanis Mousalas, que garantiu o apoio do governo. Uma petição online conseguiu 280 mil assinaturas a favor desta iniciativa. Segundo a petição, nas remotas ilhas gregas, reformados, professores e estudantes estão à mesa a oferecer alimento, abrigo, roupas e conforto aos que arriscam a vida para fugir da guerra e do terror. Os proponentes pediram ao Comitê Nobel que tenha em atenção que todas as pessoas que ajudaram os refugiados e imigrantes que chegaram às ilhas gregas vivem num país assolado por uma crise económica, mas não hesitaram em agir com empatia e autossacrifício. A esta tragédia, abrindo as suas casas a quem precisava, arriscando a vida para salvar quem estava em dificuldades no mar e ajudando os doentes e feridos. Muito bem, nós temos falado aqui tanto dos refugiados, temos aqui uma notícia com interesse, porque perante a indiferença que vai pela Europa e até a pouca vontade em receber estes refugiados, os habitantes destas ilhas gregas estão a demonstrar grande altruísmo, porque eles próprios estão em crise económica, como todos sabemos, há vários anos, estão a passar por dificuldades, mas não hesitaram em ajudar esta gente, como sabemos, vem a fugir da guerra e vem a fugir à morte, e portanto parece muito bem que o Prémio Nobel da Paz lhes seja atribuído. O Francisco já está ali a postos, com certeza quer emitir opinião. Achas bem que o Prémio Nobel seja entregue aos habitantes destas ilhas, sem individualizar ninguém? Com certeza. Isto é um bom exemplo para todos nós europeus. Sim. Daniel, tu achas uma boa sugestão para o Comitê do Prémio Nobel da Paz atribuído a estas pessoas? Eu acho que sim. São um bom exemplo para todos nós? Sim. No momento em que vemos tanta xenofobia, tanto racismo? São pessoas como outras quaisquer. Pois. Mas são pessoas que precisam de ajuda. Principalmente. Isso, porque nós devemos dar o exemplo, por exemplo, para os mais novos. Muito bem. Devemos dar sempre o bom exemplo. E ajudar o próximo é uma máxima do cristianismo, exatamente. Não é verdade? Rádio Boa Nova. Espetacular. Passemos agora à rubrica Consciência Ecológica Preservação do Ambiente, onde mais uma vez não trazemos aqui muito boas notícias, não é assim, Francisca? É verdade. Abutres subnutridos aproximam-se das pessoas em zonas urbanas no Alentejo. Estas aves necrófagas estão subnutridas e isso tem feito com que se aproximem cada vez mais das zonas urbanas do Alentejo, em busca de alimento. Sendo recorrente avistamentos de grifos poisados em praças e ruas dos centros urbanos e apresentando evidentes sinais de subnutrição. Sendo algo pouco usual, a reação das populações é de algum receio, dada a estrutura corpulenta da ave. Estas espécies necrófagas viram a sua sobrevivência serem afetada por uma legislação comunitária que, desde 2003, obrigava a recolha dos cadáveres de animais como medida profilática contra a transmissão de doenças como a doença das vacas loucas, afetando a alimentação de todo o tipo de aves necrófagas, como as três espécies de abutres existentes em Portugal, o grifo, o abutre negro e o abutre do Egito. Há vários alertas feitos, essencialmente por organizações ambientais junto à União Europeia, a legislação acabou por ser afetada em 2011, permitindo aos agricultores passar novamente a poder deixar nos campos as carcaças dos animais mortos desde que cumpridas determinadas regras. No entanto, a escassez de alimento continua a verificar-se e este facto está a fazer com que estas aves acabem por atacar crias de bovinos acabadas de nascer, o que alertou os criadores que têm recorrido ao abate das aves. Pois, estamos aqui perante mais um caso de animais que são espécies protegidas, este o grifo e o abutre, e que estão a ser alvo de envenenamento nestas herdades alentejanas porque os agricultores sentem-se ameaçados por estas espécies. Portanto, mais uma vez o homem mostra aqui que não tem respeito pela natureza e não compreende que estas aves, obviamente, precisam de alimento, por isso é que elas estão a aproximar da cidade, como disse a Francisca. Reparem que ela foi legislação comunitária, mais uma vez cá temos nós, a Europa, a mandar, foi a legislação comunitária que exigiu que as carcaças dos animais mortos não podiam ser deixados, que no fundo nos campos, que no fundo serviam para alimento destes animais. E, portanto, daí que estes animais andem famintos e, obviamente, atacam também estas crias de bovinos. E depois cria-se a incompatibilidade entre a natureza e os agricultores e aqueles que vivem da criação destes animais. Rádio Boa Nova, Rádio Boa Nova. Bem, continuamos no Reino Animal com a nossa Inês Brás, desta vez que nos traz uma história muito bonita, não é assim, Inês? Exatamente, posso dizer até comovente. Muito bem, então vamos chorar um bocadinho em estúdio. O último sorriso de Jessie valeu um prémio à sua dona. Jessie era uma labradora de 15 anos. Como consequência da sua avançada idade, estava cega, surda e sofria de artrites. A sua dona e melhor amiga, Lisa Rutter, sabia que o seu fim estava perto. Tal era a ligação que as unia há vários anos. Antes da sua morte, porém, quis proporcionar-lhe um último momento de felicidade. Para isso, levou o animal à praia. Apesar de doente e de ter que ser levada de carrinho até à praia, Jessie não deixou de esboçar um último sorriso, que seria o seu último passeio. A dona registrou a felicidade do animal e partilhou-o com o mundo, conta o Daily Mail. Correr é algo que já não havia fazer há muito tempo. Foi um lindo momento. Peguei no meu telemóvel e tirei-lhe uma fotografia. Disse, dei-lhe um snack de compensação, conta a dona. Em novembro, a mulher e o seu companheiro, que conheceu enquanto passeava Jessie, lançaram as cinzas do animal sobre o lago do distrito. E no mês passado decidiram participar num concurso que elege a melhor foto de cães idosos. Esta semana descobriu que com 9.500 likes, a foto de Jessie foi a vencedora. Muito bem, é uma história comovente, de facto, que mostra o amor que se cria entre um dono e um animal. Uma cadela com 15 anos, que obviamente é muito pesaroso para a dona separar-se dela. Todos nós, provavelmente, que tivemos cães ou gatos, já passámos por essa experiência. É uma experiência dolorosa, porque para quem gosta de animais a sério, são como quase elementos da família, são sempre momentos muito dolorosos, os momentos da separação. Mas é um momento bonito, ao mesmo tempo, porque está registado para todo mundo ver, que mesmo os cães idosos merecem a nossa proteção e o nosso carinho. Infelizmente, nem sempre há boas notícias, e já que estamos a falar de animais, Inês, temos que deixar aqui o registro de uma notícia que está aí nas bocas do mundo e que está, infelizmente, uma má notícia que está a sair do nosso concelho. Na freguesia de Seixo da Beira, há poucos dias, foram envenenados vários animais domésticos. Ao que me contaram, 11 cães e 4 gatos. Neste momento, dada a proporção da situação, porque estes animais foram envenenados, quase todos eles tinham donos, que obviamente estão preocupados com a situação e querem saber. Os animais morreram quase repentinamente, as pessoas viram-nos morrer. Portanto, crê-se que eles terão sido... devem ter comido uma substância que lhes foi letal. Isto até já chegou ao Parlamento. Um deputado do Partido dos Verdes já questionou o Ministério da Saúde e o Ministério do Ambiente a propósito deste crime. Como vocês sabem, e tu dizes aqui sempre no nosso slogan que chamas a atenção para bem tratar os animais, porque maltratar os animais é crime. Abandonar o animal é crime, maltratar, matar um animal, obviamente, é crime. E, portanto, a Polícia Judiciária, ao que eu já ouvi, já está no terreno, estão a tentar averiguar quem terá feito esta maldade, que é uma maldade enorme, não é? Porque não sei qual é a razão que possa estar por trás de se matarem animais dos outros, das outras pessoas, que obviamente gostam deles. Alguns animais eram vadios, mas que as pessoas iam alimentando. Portanto, é um ato hediondo, que nós deixamos aqui registado negativamente no nosso concelho. Esperemos que o responsável ou responsáveis sejam descobertos e sejam duramente punidos, com penas de prisão, efetivamente, porque só quando estas penas que estão na legislação começarem a ser aplicadas, as pessoas se apercebem que os animais sofrem, os animais têm sentimentos e, portanto, não são para maltratar assim. Eu não sei se algum de vocês quer fazer algum comentário sobre isto, se sabiam desta notícia, se sentem chocados por ela. Inês, tu gostas tanto de animais, já sabias? Eu já sabia desta notícia há algum tempo, até foi por meio da professora que me informou. E então eu acho isso uma também crueldade, porque eu acho que quem tem coragem de matar um animal também pode ter coragem de matar uma pessoa, porque um animal é um ser vivo, tal como uma pessoa ou qualquer outro ser vivo. Por isso, eu acho que matando estes animais, eu acho que estas pessoas deviam ter uma pena igual. Eu acho que estou a ser, não sei se estou a ser um bocado drástica, mas... E é a tua opinião? Exatamente, uma pena igual a terem morto uma pessoa, porque é simplesmente um ser vivo, apenas não fala. Porque alguns, a maior parte dos cães, se não todos, são tão nossos amigos, que só lhes falta mesmo falar. E exatamente, então... não falam como os humanos, mas também têm a sua própria linguagem, porque exatamente, eles comunicam connosco. Também se expressam. Aliás, um dos animais era considerada... era um animal de muita estima, penso que até pertencia não a uma pessoa em particular, mas à comunidade de Seixo da Beira, que era a Estrelinha, que eu tenho reparado que agora até circula nas redes sociais e as pessoas até começaram a colocar velas onde ela apareceu morta. E, portanto, as pessoas sentem-se indignadas, obviamente todas as pessoas se sentem indignadas no Seixo relativamente a esta situação, que nós esperemos, e quando soubermos se o responsável for encontrado, esperemos que sim, e que seja punido, por exemplo, todas as outras pessoas que não têm escrúpulos em, sabemos que infelizmente há muitos cidadãos que não têm escrúpulos a abandonar, a maltratar, a envenenar animais. Infelizmente não é o primeiro caso que nós vemos, que nós ouvimos dizer, mais próximo ou mais longe, que em Portugal de vez em quando se praticam estes atos, em Portugal e noutros países, infelizmente. Mas Portugal é um país onde ainda há muita barbárie em relação aos animais. E já muitas vezes aqui dissemos que um povo que maltrata, ou um cidadão que maltrata um animal, é sinal de pouco civismo, de pouca educação, porque não se maltratam os outros seres vivos. Deveria ser uma regra da condição humana. Diz Daniel... Eu acho que sim, completamente, porque um animal não se deve ser maltratado, antes pelo contrário. Deve ser bem tratado, muito bem. E tu que tens animais sentes mais isso, sim. Não é? Tens cães? Quantos? Tenho dois. Muito bem. O senhor Pedro também tem cães, também se sentiu chocado com esta situação, sabia? Sim, sabia. E o que te parece? Eu acho que é uma crueldade matar assim animais e que as leis deviam ser cumpridas. E neste caso, e nos outros todos, em que os animais são maltratados. Mesmo que não morram, há animais que são... Maltratados durante muito tempo, que também é horrível, não é? Porque aqui, de facto, houve envenenamento e os animais morreram pouco depois. Eu também concordo contigo, por vezes ainda é pior os animais que são maltratados durante uma vida inteira, que infelizmente também temos muitos casos desses. Então, Inês, lembra aqui aos nossos ouvintes qual é o slogan que ninguém deve esquecer. Senhor ouvinte, não maltrate nem abandone o seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Muito bem. 100.2 Oliveira do Hospital. E agora passemos para o cinema com o nosso Daniel Pereira, e desta vez vamos ver um filme de ficção científica, não é assim? A quinta vaga. Baseado num best-seller homónimo, A Quinta Vaga, quatro vagas de crescente impacto mortal, deixam grande parte da terra dizimada, lutando contra o medo e a desconfiança generalizada. Cassie está em fuga, tentando desesperadamente salvar o seu irmão mais novo. Quando se prepara para inevitavelmente ir tal quinta vaga, Cassie alia-se a um jovem que pode vir-se a ser a sua última esperança. Pode ver este filme no Dolce Vita em Coimbra e em Viseu. Muito bem. Um filme de ficção científica para quem aprecia. Pode ser sugestão para o próximo fim de semana, não é, Daniel? Exatamente. E até para as férias de carnaval. Pois exatamente, porque vamos ter férias de carnaval. Dizes muito bem. Rádio Boa Nova. E agora, a nossa amiga Patrícia Correia vai nos trazer uma visita até ao concelho vizinho de Ceia, onde vai realizar-se a, já célebre, Feira do Queijo, não é assim, Patrícia? Sim. Então o que é que vai, que festividade é que vai haver por lá? A Câmara Municipal de Ceia vai promover ao longo de 4 dias, concretamente de 6 a 9 de fevereiro de 2016, a 38ª edição da Feira do Queijo. O certame vai ter lugar no mercado municipal e área envolvente e procura promover amplamente o queijo da Serra da Estrela, que é rei, mas também os outros produtos locais de reconhecimento valor, como sejam o pão, o vinho do Dão, os enchidos e a lenha e o mel. A feira abre todos os dias às 10 horas e encerra às 20 horas, à exceção da segunda-feira de carnaval, cujo encerramento está agendado para as 16 horas. O mercado do queijo e dos produtos endógenos voltará a ser o núcleo central da feira, contando para o efeito com a participação de meia centena de expositores, entre produtores de queijo e de produtos regionais. Paralelamente, cerca de uma centena de expositores ocuparão as áreas expositivas na área envolvente ao mercado. Aqui decorre a montra de artesanato organizada em parceria com a Associação de Artesãos da Serra da Estrela, onde também marcarão presença associações e instituições do concelho com tasquinhas e outros produtos, bem como uma mostra do cão Serra da Estrela. A animação também será uma constante e, portanto, componente da festa, promovida em estreita colaboração e participação das bandas filarmónicas, grupo de música tradicional e arranjos folclóricos, que cumulativamente procederão a recriações etnográficas. Destaque igualmente para a produção de maior queijo de ovelha de Ceia, que acontecerá na segunda-feira, e para o concurso Melhor Queijo de Ceia. Está também previsto um desfile com peças de burel e uma caminhada associada ao facto de, durante os 4 dias da feira, ser possível adotar um cão do canil, onde todos estão convidados a passear o seu cão. E quem não tiver poderá adotar durante uma hora um cão do canil. Visite esta feira e é uma forma de apreciar os nossos produtos mais genuínos. Ora, quem gostar de apreciar os produtos endógenos da Serra da Estrela, faça favor de ir visitar-se este fim de semana. Se quiserem esperar até à nossa Festa do Queijo, ela também acontecerá daqui a mais ou menos um mês. Dia 5 e 6 de março teremos cá a nossa grande Festa do Queijo, que vai fazer 25 anos, não é verdade? Portanto, vem muita gente muito longe e nós deveremos ser os primeiros a promover esta festa, porque ela é nossa. Muito bem, para provocar o bom queijo, que é um dos melhores do mundo. FM Boa Nova. Sam Smith é conhecido pelo single Stay With Me. Let Me Down está incluído no álbum In The Lonely Hour. Yes, I do, I believe that one day I will be where I was, right there, right next to you. And it's hard, the days just seem so dark. The moon and the stars are nothing without you. Your touch, your skin, where do I begin? No words can explain the way I'm missing you tonight. This emptiness, this hole that I'm inside. These tears, they tell their own story. Told me not to cry when you were gone. But the feelings overwhelm me. It's much too strong. Can I lay by your side? Next to you. Take care of you. Now don't want to be here if I can't be with you tonight. I'm reaching out to you. Can you next to you. Agora vamos para a política, Sr. Francisco, e vamos para uma política aqui caseira. Sim. Aqui uma política tão caseira que até diz respeito à educação, não é verdade, Sr. Francisco? Uhum. Então vamos lá. Portugal é o país da Europa que mais associa chumbar com um baixo estatuto socioeconómico e cultural da família. Alerta-se num estudo sobre a retenção no ensino básico e secundário apresentado há poucos dias atrás. O estudo foi feito em parceria entre o Conselho Nacional de Educação, CNE, e a Fundação Francisco Manuel dos Santos, no âmbito do projeto Aqueduto, a que se propõe explicar a evolução dos resultados dos alunos portugueses nos testes PISA. Estas provas são promovidas pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, OCDE, para avaliar a literacia dos jovens aos 15 anos em matemática, leitura e ciências. Com base nos inquéritos realizados no PISA de 2012, o último com dados divulgados, os autores constataram que 87% dos alunos portugueses de 15 anos que chumbaram pelo menos uma vez vêm de famílias de estatutos económicos e culturais abaixo da média. Enquanto na Holanda, que também tem uma taxa de reprovações alta existente, existe praticamente paridade de chumbo entre os alunos de classes sociais mais e menos abastadas. Isto significa, frisa-se, que as escolas portuguesas parecem estar a ser incapazes de fazer um trabalho de nivelamento e de oportunidades, uma das principais missões que tem sido atribuída ao sistema educativo. Por outro lado, a análise dos resultados obtidos pelos alunos que já chumbaram confirma uma tendência geral detectada nos testes PISA, que é a seguinte. Os alunos que repetiram pelo menos um ano têm resultados muito abaixo dos seus pares que nunca repetiram. No concreto, os jovens portugueses de 15 anos sem um percurso com chumbos tiveram, no PISA 2012, resultados médios muito acima da média, mas os alunos que já repetiram atingem resultados muito baixos. Ora, em Portugal, entre os alunos que já chumbaram, apenas 14% conseguiram ter um desempenho de nível 3 ou mais nos testes PISA, que vão de 0 a 6. Enquanto os que ficam por níveis de providência de 0 ou abaixo de 0 atingem os 21% e os 36%, respectivamente. Destaca-se no estudo patrocinado pela CNE e FMMS, no qual se acrescenta que, dos países com maiores tradições de chumbo, apenas a Holanda está a conseguir que estes recuperem o atraso, já que cerca de 50% destes atingiram, pelo menos, o nível 3 no PISA 2012, assinala-se no estudo. Outro ponto da notícia é que chumbar sai caro. Estas são algumas das constatações apresentadas numa conferência do projeto Aqueduto, realizadas nesta segunda-feira no CNE, e que teve precisamente como tema a interrogação: chumbar melhora as aprendizagens? A resposta, como se depreende dos dados recolhidos, é negativa, como também foi a do CNE num parecer sobre a retenção escolar no ensino básico e secundário, aprovado em fevereiro de 2015. Neste parecer, alertava-se que a prática de reter os alunos parece estar incorporada numa cultura de retenção e na crença comum de que a repetição de um ano é benéfica para a aprendizagem dos alunos. Na altura, o presidente do CNE, David Justino, lembrou que que todos os anos chamou em média 150 mil alunos do ensino básico e secundário, para considerar de seguida que esta é talvez a situação mais grave do sistema de ensino em Portugal. Tanto a OCDE como a Comissão Europeia têm insistido que a retenção é uma solução dispendiosa e frequentemente ineficaz no que respeita à subida dos resultados escolares e da melhoria das aprendizagens. A OCDE já recomendou, aliás, a Portugal, que opte pela eliminação gradual da prática de retenção, tendo descrito este objetivo como uma prioridade. No relatório, avalia-se que o custo suplementar por cada aluno que chumba é de 6.500 euros, bem superior aos custos estimados com medidas para melhoria das aprendizagens, como a intervenção pré-escolar, que são 4.600 euros, ou acompanhamento personalizado, 750 euros. Vários estudos internacionais realizados em diversos contextos sociais e económicos têm demonstrado que chumbar um ano é a medida mais cara e a que menos traz benefícios ao aluno. Concluiu-se. Muito bem, é um tema interessante para refletirmos, nós que estamos diariamente a trabalhar numa escola e convivemos com a situação da reprovação ou da retenção. Ela vai mudando de nome, não é? Antigamente chamava-se chumbo, agora chama-se retenção, que é menos, parece que é menos agressivo, mas a verdade é que o resultado é o mesmo. O aluno tem que repetir aquele ano. Gostava de saber a vossa opinião. De facto, nós somos dos países da OCDE que mais utilizamos a reprovação como forma de penalização dos alunos que não atingem aquilo que se consideram que são atingir, não atingem os objetivos considerados mínimos na escolaridade, e estamos a falar da escolaridade básica, estamos a falar sobretudo da escolaridade até ao nono ano. Da experiência que vocês têm ao longo dos vossos estudos, qual é a opinião que têm? De facto, o chumbo é demasiado utilizado, a reprovação ou a retenção é demasiado utilizada pelo nosso sistema de ensino, estamos a ver que ela é extremamente dispendiosa, fica muito cara ao Estado, se calhar devia-se reforçar outras áreas, nomeadamente o ensino pré-escolar. E nem de propósito, temos uma senhora educadora em estúdio que se pode pronunciar sobre o assunto. Qual é a tua opinião, Francisco? Concordas com o chumbo ou, em regra, tu achas que não deveria haver reprovações? Pois, é, também não vamos... É um dilema, não é? Vamos do 8 para o 80. É que a retenção... Será sempre necessária em casos excepcionais. Em certos casos, sim. Mas também não sabem qual é a opção à retenção. Se não é retenção, então o que alternativa? É que se faz? Qual é a alternativa? Assim, porquê é que nós temos tantos alunos retidos e temos muitos alunos retidos no ensino básico até ao nono ano? Se nós formos a ver, muitas das causas da retenção não têm a ver com dificuldades dos alunos. Têm a ver com alguma falta de trabalho e de empenho. Não é por falta de capacidades. A maior parte das reprovações não estão relacionadas com déficit cognitivo, por exemplo. Na sua grande maioria. Ou seja, tem que ser de trabalhar, se calhar, com os alunos, e não é só a escola. Na minha opinião, é a família. A família, que são os primeiros educadores, devem incutir. E se calhar o ensino pré-escolar, e já vou dar a palavra à senhora educadora que aqui temos, com certeza tem uma palavra a dizer, um bom ensino pré-escolar que seja estimulante para os alunos trabalharem e terem gosto pelo saber, e ter uma família que estimule os alunos a aprender e o gosto pela aprendizagem, será fundamental, porque nós temos, eu ainda hoje, por exemplo, ouvi queixarem-se duas senhoras professoras que lecionam ao segundo ciclo, que têm uma turma muito reduzida do sexto ano, onde não conseguem ter o mínimo de sucesso, que os alunos mostram um desinteresse sexto ano, reparem. Estamos a falar de 11 anos. Se bem que elas dizem que a maior parte dos alunos que lá estão já têm várias repetências e já têm 13 e alguns até 15 anos, reparem, no sexto ano. E como têm repetências acumuladas, estão completamente desinteressados e, portanto, elas não conseguem fazer. Elas dizem que é um fardo ir para aquela aula. Portanto, há aqui problemas por trás, onde, de facto, se calhar se devia investir. Senhora educadora, vou aproveitar que está em estúdio para nos dar a sua opinião. Acha que um bom ensino pré-escolar, que é o seu âmbito, que conhece muito melhor de qualquer um de nós, de facto um bom ensino pré-escolar poderia, se calhar, aligerar esta questão dos chumbos depois no ensino seguinte? Sim, de uma forma, acho que sim, que a educação pré-escolar pode prevenir, vá, digamos, e estimular que eles tenham um sucesso educativo, porque pronto, hoje o pré-escolar já é visto de uma forma diferente do que era aqui há uns anos atrás, e portanto nós também temos umas orientações curriculares que abrangem as diversas áreas de conteúdo. As pessoas têm ideia, ou tinham há uns anos atrás, que o ensino pré-escolar serve apenas para ocupar os meninos com atividades lúdicas. Pois, claro, eles na idade em que eles estão, na faixa etária dos 3 aos 6 anos que estão connosco, a forma deles aprenderem é brincar, mas esse brincar para nós educadores tem uma intencionalidade, desde atividades na área, no âmbito da matemática, das ciências, e as ciências também é uma área muito abrangente, porque podemos fazer atividades desde experiências de físico-química, à astronomia, à geologia, à biologia, temos também a língua portuguesa, pronto, história, esse âmbito também dos saberes sociais, pronto, é um leque tão vasto, tantas atividades que nós podemos fazer, que é isso mesmo que a professora Célia disse há bocado, é um estimular para o querer saber. Portanto, não é propriamente o ensinar no sentido que eles fiquem a saber, pronto, os conteúdos com... Que mais tarde vão aprender, depois sim, no primeiro, mas vamos segundo. Falando e usando as palavras corretas, e eles vão ouvindo, e é isso mesmo, é o aprender, o querer saber, o estimular o gosto por esse saber. E, portanto, e também podemos prevenir isto, que tenham sucesso educativo, no sentido em que, pronto, de acordo com o desenvolvimento deles, também vamos estimulando esse próprio desenvolvimento para que eles atinjam determinadas capacidades que lhe vão facilitar esse sucesso, até porque a maior parte das crianças que nós temos, pronto, são provenientes de meios socioculturais, pronto, onde os progenitores, têm uma escolaridade baixa, isto na maior sua parte, não é? Não, também, mas, e que, portanto, também as vivências, temos ali no jardim de infância, é desproporcionado, pronto, essa estimulação do desenvolvimento que por vezes em casa não existe, sim. Pois, eu parece-me que é essa, conhecendo pouco do ensino pré-escolar, parece-me que é isso que é fundamental, é estimular as crianças o gosto pelo saber, sim. Que eu acho que falha muito hoje nas nossas crianças e nos nossos jovens, quer do básico, quer do secundário. Eles têm muito pouco gosto pela aprendizagem e pelo saber, também porque eles hoje são bombardeados com tudo o que é internet, um conhecimento paralelo que as gerações anteriores não tinham. Mas a escola continua a ser fundamental a esse nível. Depois o Francisco falou aqui de um aspecto com interesse. Já vos dou a palavra, mas só queria deitar aqui uma chega. Diz aqui neste relatório que... a escola devia ter a função de nivelar, ou seja, é evidente que nós na escola, como diz aqui a educadora Filomena, nós recebemos faixas sociais provenientes de áreas mais favorecidas ou menos favorecidas do ponto de vista socioeconómico, e atrás do socioeconómico vem o cultural. E é óbvio que os meninos que são filhos de pessoas que conseguem fazer uma estimulação em casa em termos culturais, obviamente já têm uma mais-valia que os outros não têm, convenhamos, que têm livros em casa, que estimularam à leitura, que obviamente viajam com eles, que lhes dão a oportunidade de conhecer outros mundos, são crianças que à partida têm uma mais-valia que outros não têm. A escola devia ter a função de conseguir nivelar. Portanto, o que em Portugal se verifica é que, assim, onde é que há mais chumbos? É nas camadas socioeconómicas mais desprotegidas. Se formos, de facto, ver a estatística, o que se demonstra é isto. A maior parte dos alunos vêm dessas... O que quer dizer, vêm dessas camadas mais desprotegidas da sociedade, o que parece que a escola apenas reproduz aquilo que recebe, não é? A escola, no fundo, a maior parte dos alunos, bons alunos, já vêm de uma camada socioeconómica favorecida, e já aqui discutimos a questão das chamadas escolas VIP dos grandes centros urbanos, de zonas privilegiadas, e até dos colégios, que recebem, obviamente, a nata da sociedade, que recebem os filhos dos privilegiados, que à partida têm condições que outros não têm, não é? De facto, a nossa escola parece não estar a conseguir fazer isto, e essa é uma questão que nos deve fazer refletir. Porque é que a escola não consegue ultrapassar esta barreira e nivelar? Francisco, querias dizer? Portugal está, segundo estes exames PISA, é o segundo país onde há mais reprovações na Europa. Pois, está, parece que somos, desde há muitos anos que somos campeões. Sim, e desde 2003 aumentou ainda mais. Aumentou de 30% para 34%. Exato, que é um número bastante elevado. Ali Já não. O Daniel quer dizer? Eu, por acaso, sou a favor das reprovações. Quando necessárias? Sim, quando necessárias. Porquê que achas que é necessário? Porque há sempre aqueles alunos que faltam às aulas porque lhes apetece. Que não são responsáveis. Que não são responsáveis. Que não cumprem as tarefas que devem. Que não se importam. Tu estás-me a dar razão. Tu estás a dizer que então esses alunos reprovam não é porque tenham dificuldades cognitivas, não é porque tenham dificuldades de aprendizagem. É porque, efetivamente, não cumprem as suas tarefas e não são responsáveis. Uma questão que se pode aqui colocar, é que diz este relatório, é que a escola reproduz o que encontra, ou seja, são os alunos oriundos de uma camada socioeconómica mais desprotegida que reprovam mais. Portanto, o número de reprovações está relacionado com o estrato socioeconómico de onde se vem. Alternativas para isto, provavelmente, em vez do número de reprovações, tem que se trabalhar para se evitar um número de reprovações tão alto, tem que se trabalhar melhor atrás, e melhor atrás, penso eu, será na família e será no ensino pré-escolar estimulante e, como dizia aqui a educadora Filomena, também num primeiro ciclo onde de facto se aprenda, porque as bases do ensino têm que se fazer no primeiro ciclo. E porque os ciclos depois são os ciclos seguintes, obviamente apoiam-se na informação e no saber que os alunos vão adquirindo no ciclo anterior. Bem, ficamos por agora com esta política. Esperemos que o Sr. Novo Ministro da Educação se debruce sobre o tema e esperemos que a Assembleia legisle no sentido positivo. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Passemos agora a um assunto mais descontraído. Pedro, como é que estamos de desporto motorizado? A cerca de um mês do início do Campeonato Nacional de Rallys, os testes multiplicam-se, com Fernando Pérez, Carlos Vieira e Carlos Martins muito ativos. Como se sabe, há ainda muitas incógnitas, sendo que João Barros, depois de ter dito que não iria disputar a competição, reverteu a sua decisão e já iniciou a sua preparação para o CNR 2016. Diogo Salvi deverá surgir com o Skoda Fabia R5, carro igual a que Miguel Barbosa, campeão nacional de TT, que este ano vai correr nos rallys. Ricardo Moura é uma incógnita para já. Miguel Campos só deverá disputar o Rally de Serra de Faf, havendo ainda outras participações previstas. Destaque também para os pilotos portugueses Pedro Lamy, João Barbosa e Filipe Albuquerque, que correram no 24 Horas de Daytona no passado fim de semana. Pedro Lamy e os seus colegas de equipe terminaram em quarto na sua categoria, que é a GTD. João Barbosa e Filipe Albuquerque levaram em conjunto com Cristiano Fittipaldi e Scott Pude o seu carro à quarta posição geral. Rádio Boa Nova. Passemos às notícias do Agrupamento Escolas de Oliveira do Hospital, desta vez com as notícias do desporto. O Clube de Ginástica de Oliveira do Hospital alcançou no passado dia 31 de janeiro o primeiro lugar nos pares femininos e infantis e o terceiro lugar nos trios femininos iniciados. A boa prestação no Campeonato Distrital de Ginástica Acrobática, realizado no Estádio Universitário de Coimbra, abre caminho ao Clube de Ginástica para o Campeonato Nacional. Passámos à primeira fase do Campeonato Nacional, as qualificativas que serão no próximo mês de março, afirmou Iristita Narciso, coordenadora do Clube de Ginástica de Oliveira do Hospital. Este projeto de ginástica acrobática reúne entre 50 a 60 atletas, das quais cerca de 30 participaram nas competições. Ano após ano, o clube tem vindo a crescer bastante a nível federado, conseguindo lugares no pódio, disputando a final do Campeonato Nacional. Uma boa prestação que a professora Iristita acredita que venha a ser repetida ou até superada pelo Clube de Ginástica Oliveirense. Acho que este ano vamos conseguir passar com mais atletas até à fase final, referiu. No âmbito da ginástica de grupo, o clube está a preparar um projeto com que vai marcar presença na República Checa em julho. Ainda nas notícias de desporto, temos aqui os resultados de atletismo do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. No torneio de pista coberta, que decorreu em janeiro na cidade de Pombal, primeiro lugar para José Pinto Júnior nos 800 metros. Também primeiro lugar para José Pinto nos 60 metros e primeiro lugar André Amaral, infantis B, no salto em altura com 1,30 m. Segundo lugar para Luís Pestana, dos Júniores, nos 800 metros e segundo lugar também para Luís Pestana nos 600 metros. Terceiro lugar André Amaral, infantil B, no salto em comprimento. Terceiro Ricardo Nunes, juvenil, no lançamento do peso. No Distrital de Cortamato, que teve lugar na Praça da Canção em Coimbra, o professor Albano realçou o excelente comportamento e a participação digna e esforçada dos nossos atletas. A nível individual, quarto lugar de Luís Pestana, Júniores, sétimo lugar de Matilde Freixinho, infantil A, Nono lugar de Daniel Figueiredo, infantil B masculino, da Escola da Ponta, as três entradas. Iniciado feminino, 15º de Mariana Figueiras, da Cordinha, 20º de Sara Santos, de Lagares, e 45º de Beatriz Henriques. No juvenis, 22º lugar para Maria de Fátima de Jesus, de Lagares da Beira, e 48º de Maria Martins e 40º de João Remédios, infantil A. Em equipa, 11ª equipa de infantil A feminino, em 40 escolas, portanto foi a 11ª equipa classificada de infantil A feminino em 40 escolas classificadas. 18ª infantil A masculino em 44 escolas. 25ª iniciados femininos da Cordinha em 33 escolas. E 27ª iniciados masculinos da Ponta, as três entradas, em 45 escolas. Estão de parabéns estes alunos pelo empenho na modalidade. Rádio Boa Nova. Coldplay é uma banda britânica rock alternativo, Adventure of a Lifetime, um single que faz parte do álbum Head Full of Dream e foi lançado em 2015.